Isso, meu filho, aqui o povo é que manda. Oi, rabichá do gamado nessa mulher. Ela é um bem que mora no meu coração. Louco quando fala de paixão. Quem tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó. Doida pra me leva no forró. Chamega e rebola no aquário do saponeiro. Ela balança, mexe, dança, se sacode. Pula do jeito que pode quando o cabra mexe o dedo. Vai me tomando, me puxando, rebolando. Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher. Nesse suado, machucado, peneirado. Eu me perco, eu me acabo com a sua sola do pé. Eu sei que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui. Eu tô que tô doidinho, tô aqui, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Eu sei que tô doidinho, tô aqui, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Eu tô que tô doidinho, tô aqui, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Beleza! Que machucado gostoso, bonito. Segura! Esse negócio aí vai dar certo, Claudinho? O som fica certo. Olha, pode ligar. É ligar. Olha o resultado ali, ó. Oi, rabichado, gamado nessa mulher. Ela é um bem que mora no meu coração. Louco quando falo de paixão. Que de carinho ela é meu ninho, é meu xodó. Doida pra me levar no forró. Chameca e rebola na cara dos afoneiros. Ela balança, mexe, dança, se sacode. Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo. Vai me tomando, me puxando, rebolando. Quem na fora vai entrando, tô dançando com a mulher. Dedo suado, mascado, minerado. Eu me perco, eu me acabo com a sua zona do pé. Eu sei que tô doidinho, tô aqui, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Eu tô aqui, tô doidinho, tô afim, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Sei que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui, ui. Eu tô aqui, tô doidinho, tô afim, amor, eu fui. Ai, ui, ui, ai, ui. Ô, Tati! Ai, ui, ui, é cantarelli no trombone, chocolate no trompete, Zé Ganso no sax. É o trio Maravilha. Ai, ui, ui.